Pra combinar com meu drip, não lançou um beat travo. Desde quando o mundo é mundo, sempre foi culpa da Eva. 10 mil caíram ao teu lado e isso não te atingirá. Nunca dei palpite na arte de que a filha de Minerva. Mini, erva mini é o suficiente pra quem não segura a brisa. A manga que os cara fuma é da cor da chota que eles gostam, não admite. A caneta bica importada do Iraque, vulgo King. A Levinsky pro rec é igual da 20 pra Mona Lisa. Faz 7 anos que eu faço essa porra e se eu contar no dedo não teve 7 mano que valorizaram meu trampo 7 dias da semana. Acordando às 7 pro corre, voltando às 7 da noite pra batalha. E mesmo assim esses mesmo cara ainda querem meter a perna. Não tinha nem o que comer antes e hoje nós vomita punch. Desce cachê do show de ontem, pra minha mãe eu compro um rancho. Mas vai pra Inglaterra comer brunch, depois do lanche nós pega um voo pra Itália pra comer pratos como penê. Um molho de ervas. Garota, se eu quisesse te deixar sem graça, eu te diria que esses caras te incluem pra clipe, não como ameaça. Que no rolê eles te tratam como presença VIP, só que de graça. Você sempre vai ser catálogo pra tudo, menos pra fit. Porque pra eles seu corre igual a Bíblia para Nietzsche. Ou seja, não crê em nada e você sabe disso, mas passa. Mesmo que falem de você, um deles ainda te traça. Ainda te tratam como grupo, mas você não admite. Sempre tem uma cadela, sempre tem uma cadela, sempre tem uma cadela. Au, sempre tem uma cadela, sempre tem uma cadela, sempre tem uma cadela. Au, copiar é fácil, quero ver fazer o original. Chegou cheio de marra na minha cara, ela baixa a bolinha. Diz que faz a boa, mas no quarto chora com a cadela. Au, au, essa cena já vi na novela. Entregando refs mais do que Mercado Livre. Mercadoria forte da baixada que eles pique. Gestão inteligente, nós não fecha com trambique. Quer minha presença, piranha, paga meu fit. Patricinha louca, bunda arrebitada. Ruim de rima, fraca de cara. Tem os mano que tão perdido nessa porra. Eugenia é foda, mano, assista o filme Corra. Quando tão fudido, eles colam pra prestinha. Quando faz dinheiro, tu não passa de um degrau. Sonho desses caras é ter uma filha lourinha. Isso é auto-ódio, mano, vai pra terapia. Redenção de Caim não caiu sob a minha família. 5 gerações livre de tanta tirania. Da Vila Operária, geral sabe que eu sou cria. Na Vila Operária, sinhazinha não se cria. Quando eu subo nesse palco, minha alma te conquista. Quando eu pego no mic, me sinto Amado Batista. As mina gritando, o chão cheio de calcinha. Peguei mais mulher do que já tu viu na vida. Mano, tu é broxa, isso é outro probleminha. Cuidado com a tadala, vai parar na enfermaria. Mas isso é papo pra outra música. Sempre tem uma cadela, sempre tem uma cadela, sempre tem uma cadela. Au, sempre tem uma cadela, sempre tem uma cadela, sempre tem uma cadela. Au. Ei, a mapô nem vem. Troca a fita que eu sou linda, eu sei, mas eu não te perguntei. E primeiramente você é quem? Não é me elogiando que eu vou te tratar bem. Sempre tem uma cadela cis básica. Aquela força tanto que se for o peito dela caga. É tão mão de vaca que tem dinheiro, mas pra passar vergonha ela não paga. Zero empatia com pátio, aí te rasa. Fétil, esse fútil, nunca subestime uma trava cara. Pra nós você é só mais uma, não me testa que você leva um tapa. Projetinho de puta, fique na sua, que eu já tô no mood chata. Se o seu valor tá na sua bunda, o meu valor tá na minha palavra. Não me comparo com essas mina. Ela jura que eu quero ser ela, por favor, alguém avisa. Acorda Alice no país das normativas. Se eu pudesse nascer de novo, travesti eu vinha. E pros bof, hoje o papo é reto. Você curto e breve igual seu pau e seu sexo. Também sou B.I.D. igual seu ego. Que quando eu xingo pensa que é chaveco. Se seu pau for menor que o meu, nem quero. Bom beat, falo mesmo, não nego, não minto. Quando for lavar o cordão, lavo esse pinto. Deixa as cadelas e esses cachorro latindo. Espero nada de ninguém, fecho com quem fechar comigo. Sempre tem uma cadela esperando que tu revide. Gosto de vingança, acho que esse é meu fetiche. Puta interesseira que é beber do meu whisky. Esse mano bro que vive na DM insiste. Porra, eu não tenho tempo, só gosto de notas. Não gasto mais barra falando o que não importa. Faço meu trabalho, o que é meu é certo, volta. Faço meu malote e a cadela faz fofoca. Na minha quebrada é certo que tu não brota. Se botar a cara é fato bom de te picota. Eu já sou cascuda, não ligo mais pra boicote. Não falam das rimas porque eles nunca podem. A-F-A-O-D-I-T-E. A melhor do game é inegável e fé. Ou de black pussy as cadela mete o pé. Sabe o macete, foguete que não dá ré. Sempre tem uma cadela, sempre tem uma cadela, sempre tem uma cadela. Au, sempre tem uma cadela, sempre tem uma cadela, sempre tem uma cadela. Au, sempre tem uma cadela, sempre tem uma cadela, sempre tem uma cadela. Au, sempre tem uma cadela, sempre tem uma cadela, sempre tem uma cadela. Au.